noiva dizem vem, ó vem, Senhor. O Espírito e a noiva dizem vem, ó vem, Senhor. Sobre as nuvens tua igreja vem chamar. Teu povo quer tua face contemplar. Ó, vem, Senhor. Dizem vem, ó vem, Senhor. O Espírito e a noiva dizem vem, ó vem, Senhor. Ele é santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Adorado, ele é santo, pra sempre ele é santo, eternamente santo. A igreja canta santo, os anjos dizem santo, a noiva diz que é santo, a criação te adora. Eu declaro que tu és santo.